Panorama Agrícola para 8 de fevereiro de 2013, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira, 8 de fevereiro de 2013, noite de lua minguante, no ar, o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: um coração calmo é melhor do que remédio. Confira no programa de hoje uma dica para os jovens. No noticiário do Panorama Agrícola, a cadeia produtiva de plantas medicinais deve crescer este ano. Sexta é dia de boletim do SC Rural, ações do Programa de Estado em Ponte Serrada. Assista domingo ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Participe do nosso programa, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Fique de olho no curso de liderança, gestão e empreendedorismo para jovens rurais. Informe-se na EPAGRE do seu município. Jovem, participe desse programa do Santa Catarina Rural. É hora das notícias. A FETRAF Sul, Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul, e a Universidade Federal da Fronteira Sul promovem nos dias 4, 5 e 6 de abril o início das aulas do curso de formação de jovens em agricultura sustentável, gestão e inovação tecnológica. O curso é uma parceria entre a FETRAF Sul, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Universidade Federal Fronteira Sul, em Chapecó, e vai capacitar 40 jovens em cada estado do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses jovens serão depois multiplicadores de conhecimento e, após cada etapa concluída, vão repassar informações para mais 40 jovens, cada um em seu município. No total, mais de 4.500 jovens estão ou estarão sendo capacitados. Aqui em Santa Catarina, como dissemos, as aulas começam nos dias 4, 5 e 6 de abril. No Paraná, de 11 a 13 de abril. E no Rio Grande do Sul, de 18 a 20 de abril. A cadeia produtiva de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos vai receber um grande estímulo neste ano com um acordo de cooperação firmado entre o MDA, a Fundação Oswaldo Cruz e a Itaipu Binacional. A articulação entre as três instituições visa promover ações para implementar o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Juntos, esses três parceiros vão contribuir para desenvolver os arranjos produtivos locais, envolvendo a agricultura familiar, além de povos e comunidades tradicionais. O calendário de ações será executado ao longo de 3 anos, 36 meses, sendo que o acordo pode ou não ser renovado. A parceria vai ampliar a produção, o cultivo, o beneficiamento e a comercialização de plantas medicinais, extratos, tinturas, drogas vegetais, medicamentos e outros insumos. Um dos objetivos é capacitar e qualificar a mão de obra, preferencialmente situada em áreas de extrema pobreza. O outro é capacitar profissionais de saúde em fitoterapia para atuar no Sistema Único de Saúde, o SUS. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, fará o mapeamento das organizações econômicas da agricultura familiar, produtores de plantas medicinais e fitoterápicos, visando a comercialização dos produtos, além de apoiar a qualificação do público beneficiário. A Itaipu Binacional desenvolverá ações educativas e de capacitação relativas ao cultivo, produção, beneficiamento e assistência técnica da cadeia produtiva das plantas medicinais e dos medicamentos fitoterápicos. E a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, que já trabalha com ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e produção, está encarregada, por essa parceria, de articular instituições de ensino, pesquisa e extensão para desenvolver estudos e inovações para o fortalecimento do uso de plantas medicinais e fitoterápicos no SUS, a partir da produção desses fitoterápicos pelos agricultores familiares. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, destacamos as hortaliças e o trabalho da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, em criar um site exclusivo para as hortaliças, Hortaliças na Web. Acesse Hortaliças na Web e saiba mais sobre pelo menos 50 hortaliças, verduras e legumes saborosos e nutritivos. As hortaliças são ricas em vitaminas, minerais e fibras, e muitas possuem princípios bioativos que nos protegem contra doenças como diabetes, alguns tipos de câncer e doenças cardiovasculares. As hortaliças têm baixo teor energético e seu consumo auxilia na prevenção e controle da obesidade e, indiretamente, na prevenção de outras doenças que podem ser agravadas com excesso de peso. O Ministério da Saúde, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, recomenda a ingestão de pelo menos 3 porções de hortaliças por dia. Mas não só a quantidade é importante, é preciso diversificar, alternando diferentes hortaliças a cada refeição. No Brasil, por causa das condições de solo e do clima, permite-se o cultivo de uma enorme diversidade de espécies de hortaliças, o que garante um produto fresco durante todo o ano. Então, no site da Embrapa, você descobre que hortaliça não é só salada e recebe informações e dicas sobre como comprar, conservar e cozinhar as hortaliças. Acesse Hortaliças na Web e tire proveito de uma alimentação saudável. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do Santa Catarina Rural de hoje, nós conversamos com Tovar Verling, que é gerente regional da IPAGRE em Xanxerê. Ele fala sobre o projeto estruturante do município de Ponte Serrada. O projeto estruturante de Ponte Serrada tem a ver com a cooperativa Cooperfaps, que é a cooperativa de Ponte Serrada, de pequenas agroindústrias e agricultores. Ele envolve 85 famílias, mas ele está apoiando 8 iniciativas. Tem panificação, tem a indústria de queijo, tem produção de plantas medicinais. Além dessas iniciativas, uma das contrapartidas vai ser uma obra que já está concluída, está em fase final de construção, e vai ser um local onde que essas famílias podem vender todos os seus produtos. Ao lado da BR-282, no chegar na cidade de Ponte Serrada. E ali também vão ser recebidas excursões, e pessoal que transita pela BR pode parar como um ponto de referência para fazer uma alimentação, um lanche. E também utilizar, então, ou comprar, né, os produtos disponíveis ali. Além do município de Ponte Serrada, a gerência regional da IPAGRE em Xanxerê atua nos municípios de Xanxerê, Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios, São Domingos, Ipuaçu, Ouro Verde, Xaxim, Lajeado Grande, Marema, Faxinal dos Guedes, Vargião e Passos Maia. Na região é grande a produção de milho, soja, feijão, também trigo e principalmente a pecuária de leite, como destaca Tovar Verling. Nas atividades de pecuária leiteira, nós temos buscado o planejamento da atividade e a implantação de pastagens perenes. Temos também uma iniciativa de um município, inclusive, que possa acontecer alguma edição de algum documento, que é com as comunidades rurais, as festas comunitárias. E esse é uma iniciativa não só da IPAGRE, é uma coisa que acontece lá, né? Mas a IPAGRE tem um apoio na organização dessas festas. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola, no boletim do SC Rural, entrevista com Tovar Verling, da Gerência Regional da IPAGRE em Xanxerê. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.